494, estabilizado, torre 1895, bom pouso. Uma torre 1895, graça em 494. Salvador, bom dia, 3544, estabilizado no ILS. Não, no zero. 3544, tem livre pouso, pista no zero, vento fundo, 00 graus, uma centena com 1 no 2 nós, uma dúzia nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, 3544 no 4, com ajuste no 0 no 7. Para 6319. Descendo para 3.000, 1.0 no 7, o ajuste permanece. Decolo 50, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia, 208. Passa 1000, Italo. Bom dia, 319. Contato radar, sabe o 360, direita Leda. Direita Leda, 360. Brasil 3000, estado 2017, rumo ao Norte. Positivo, rumo ao 9, Proa de Duna da Presente, descendo para 2000. E está autorizado estabilizar no LOC o rumo no 9. Proa de Duna para 2000, portaria estabilizada. Onça 1-1, no controle. Prossiga, Onça 1-1. Informação do tráfego para o senhor, agora está na posição de 1 hora a 7 milhas. Está no rumo sudeste, cruzando 3.500 pés em subida até o nível 360, Airbus 320. Ciente, Onça 1-1. Estabilizado, 6250. Voa 6250, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre, 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, bom trabalho. Sua Brito, 6319. Aguarde, 6319. Aguarde. 6250, está estabilizado. Do externo. 250, altímetro no 0, no 7, baixou e travou? Ainda não, senhor, confirmaremos quando passar travado. Pioneiro 3-2, controle. Pioneiro 3-2, agora chama o centro Recife, na frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 128, eu guardei agora, já vou dar. Autorizado por pistão 0620. É 311, autorizado bridge. Bridge, 6311. É 250, solo 55, direita na taxiway de Fox, solo 121, decimal 9, bom dia. Fox 219, obrigado. Receptando o localizador, o rumo aeronave. Sente rumo 19. O Golf Oscar Delta. Bom dia, Oscar Delta no gate 6 dúzia. Alto depois de reboque da aeronave até o PAT 3. E aguardo Alfa Juliette remota 1-2. Alfa Juliette remota 1-2, beleza, fizeram. Agora com a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. Preparar. Bom dia, muito obrigado. Chamé 6311, chama Recife, na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. Qual a primária? 1251. 251-3325, bom. Altímetro 0-7, o vento 1-2-0 graus, 120 graus com 1-3 nós, com 13 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, para o Roma Norte. Salvador, bom dia, tá 3663, informação November, autorização Guarulhos, 340. Então, 3663, Guarulhos, 340, autorizado, via Resolu 16, cola pista no zero, curva direita, Serra Tael, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5466. Sente autorizar 340 para Guarulhos. E a Presumo 16. Decolação 10, curva direita, da El Leda Bridge. Transponder 5466. E o controle 1208 da 3663. Porta Push 3663. Fiosca Delta. Tá. Autorizado rebote, fase 3, a porta no término. Fiosca Delta. Ciente, Fiosca Delta, iniciará o rebote, formará o término. Romano, Papa Romeu, Romeu Tango Serra. Ah, já tem o seu plano aqui, copia? Confirma o 454. Ok, Puca, transição Caju. Sai da Puca confirmando, transição Caju, Romeu Tango Serra. Guarulhos 360, autorizando. IFP Zulu no meio, decola pista no zero curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5537. 360, autorizado Guarulhos, IFP Zulu 16, decola 10 direita da Euleda Bridge, 120 decimal 8, 37, ou 193. Correto, rapaz, puxa. Para o posicionamento. Onça 1-1. Nível 1, 60, chame o centro Recife agora na frequência 1251, alterna 13325. Acendo a identificação desse Mateus 050, voo ITAP da presença, para o TFP para a chegada à margem. Ajuste a altimetria em Salvador no 097. mandou o Golf Oscar Delta? Sim. Finalizado o reboque, meu grato, bom dia. Bom dia. Connect Águia 02, confirma altitude, por gentileza. Tem sim, aero de voo visual 045. Ajuste altímetro em Salvador na 017. Irá prosseguir via linha do litoral. Alô, meu rei. Ok, o Águia 02, a frequência do...